Arizona. Aguarde um minutinho, cópia para conquista. Solo China 625 na 01 para pushback também. Solo China 625, temos duas aeronaves para sair do pátio. Aguarde autorização. Tudo em solo? Certo, 02. Descimento da cabine. É possível, agora informo que temos um Embraer da Azul, está puxando no 8 e vai iniciar o táxi em mais alguns estados, ok? Reporte quando pronto para o pushback, o 6225. Ok, a gente vai acionar na posição, estamos prontos para o pushback, só na guarda aí da autorização do senhor. Mas vamos acionar na posição para arrefecer a cabine de passageiros que está quente. Ciente. Solo, está 3663, 9:30 no POV, 4 horas, Galeão, para táxi. 4 horas e o alternado? Galeão, senhor. Gente, o 363. Livre táxi à direita, foto espera da 01386 turma, ajuste 0 no 5. Ok, aqui livre táxi à direita, foto espera Torre Viking. Atenta aeronave, o Cessna 150 que vai decolar da 17 em instantes com curva à esquerda pro corredor forte. 298, pronto para o táxi, POB 91, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Ribeirão, qual é o problema, por gentileza? POB 91, 91. 95? 91, 91. 91, sente, copiado, táxi autorizado via pátio, último direito no ponto de espera, todos, 86, altímetro 1015, até uma viagem, azul 4299. Táxi via pátio, última direita para o ponto espera da 10, lado 86, azul 4299. Muito obrigado, um bom dia. 3663, 3663, a linha mantém a 10. Para 3663, corrigindo, a linha e decola da 10 de imediato, vento é 1,40 graus com uma dezena de nós. E decola imediato, 3663. Está presente, solicita descer para o sul do tráfego. Desça mantendo regras visuais para alto de tráfego de Salvador, pista 10. Caso perca contato com a devida altitude de distância, deverá chamar mais próximo para instruções de ingresso de tráfego, mantendo um corredor forte. Zulu, papai. Controle Guardião 02. Prossiga. Está no setor do pedágio aqui, precisa acender para 2.000 pés aqui, afastar 10 milhas. A gente passar 10 milhas, está livre. Subir e manter 2.000, Guardião 02. Subir e manter 10 milhas, o 02. Gol no 923, chama Recife agora na frequência, no 251. Alterno 3325, gol no 923. Recife 251, 3325, gol no 923. Índia November Alpha, livre decolagem da 17, o vento é de 1,40 graus com uma dezena de nós. 160, it's called 5166, bunker arrival. Oceania 6311, descend maintain 4000, insert altimeter 10. 15, expect Bonf arrive, runway 10, altimeter 1015, via Bonf, Oceania 6311. Descent to 4000, coordination 05 via Bonf, arrive Ocean 6311. Affirmative, and the Skunk ident. Skunk ident, Oceania 6311. Boa. Mike Eco Delta, livre pouso na 17, o vento é de 1,50 graus, uma dúzia de nós. Reporte no solo controlado. 5-0 com uma dúzia, reportaremos no solo Delta. Índia November Alpha decolou ao 01, curva à esquerda agilizando na medida do possível, reporte cruzando o eixo da 1028. Ok, vai curvar na esquerda de imediato, reportará cruzando a November Alpha. Tanto 385 para a cota. Cuidado. 340 Zael, Almeida, posso ir direto? Pode mandar Zael, tá pra ver? Autorizado, direto, rumo de Dael. Direto, Dael, tá 3663. Plano, pista. Desce, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Sagaz. Controle 119.35, na torre em 18.6. Transponder 5441. Vamos lá, 3859 da TAM, autorizado Curitiba nível 360. Sagaz, uniforme 158, Sorocaba, uniforme Alfa 390. Decola da pista no zero, mantém o eixo até 2000 pés ou terceira milha. Então, curva direita da El Leda, Sagaz, controle 19935, transponder 5441. Correto, está na remota 04 do Pátio 3, chame pronto. Chamará. Salo Salvador, Webjet 5819. No Webjet, confirma. Isso aí, para Guarulhos, 360. 358 no 1. Qual seria o horário proposto aí do plano, saberia? 37. 37, é isso? Afirmativo. Ah, bom dia. Repetitivo também? Afirmativo. Ainda não recebi os 37, em torno de mais uns 3 a 4 minutos, deve estar constando aqui. É, a gente recebe aí com meia hora de antecedência, só um instante pra gente ler. Tá bom, ficar na sua escuta. O Janeiro 625, pronto pro táxi, com 8-1 a bordo, 4 horas e 30, Fernando Com. Eu tenho ele à vista e não te quero. Ok, está livre a decolagem da 1-0, vento é 1-60 graus com 8 nós, QNH 1015, o azul 4299. Iniciando com 1015, dá 10, o azul 4299. 0-5, 1015, confirma os dados novamente, por gentileza. Sem problema, tem 8-1 a bordo, 4 horas e 30, alterna com fins, autorizar o táxi via ainda até ponto esperando 0, chama lá 118.6, o Oxo 625. É correto, boa viagem, 625. Obrigado, muito bem. Fala, Xanel, minha 312 para o pushback acionar na ponte 3. Positivo, o MK28 liberando aí a cauda, tá livre de puxar acionar no 3, chama o táxi, né? 312. Ok, minha 312. Gente, mantenha 1000 pés no corredor forte Índia no Emeral. Eu peço corredor forte Índia no Emeral. Salvador, TAM 3304, pushback acionamento, gate 4. Como é que eu puxo? TAM 3304, na posição 4. Ok, só um instante para puxar acionar. O Airbus aí da Avianca Sul Direito já iniciou. E neste setor do pátio não temos condições de fazer simultâneo. Só mais um instantinho, por gentileza. Se desejar parar condicionamento na posição, aciona aguardando para iniciar o puxo, ok? Sim, TAM 3304 vai aguardar. Torre, bom dia, hoje não é 625, ponto esperando zero, pronto. É 225, Oxané, tá livre alinhar e manter 1-0. Alinha e mantém. Alinha e mantém 1-0, Oxané 625. Tá, suba o 360, saída da El, vai pra Leda. 360, da El e depois Leda, o 4. Aliás, tá autorizado Leda da presente? Foi pro onde da El. Ok, da El Leda para o 4299. 6225, informo que a linha do litoral, setor nordeste do campo, o tráfego a 1.000 pés, ok? Após a decolagem, mantém a pro até 2.000 pés, QNH 1015, o vento 1.40 graus com 9 nós, livre decolagem da 10. autorizar a decolagem no 0, sente do tráfego 1000 pés e mantenha a frota 2000, Ocean Airlines 225, inicial. Para o táxi, 116 a bordo, 2:11, alterna Natal. Um, dois, cinco, um, alterna 1-2-3-2-5, alterna 3-6-3, boa. Boa viagem, 6-3, 1-2. Negativo, 2:11, alterna Natal. Uno, copiou o TV. Uno, meia. Uno, meia. A direita, boa viagem. Obrigado, bom dia. Já 3-3-0-4-5, é o boa viagem, libera a cauda, livre puxar, chame táxi. 4-0-2 Avianca, livre puxa, estacionamento, 3-3-0-4. E a 2-5. 1-4-3-5, controle. Controle Salvador, bom dia, Oxanel, 6225. 6225, bom dia, Suba 320, saída Momo. Saída Momo 320, já está cruzando 2500, ciente do tráfego, tem no TICAS curvando à esquerda, da Momo. Oxanel 613 no 1, desça para 2000 pés, ajuste del timer do 10 no 5, reporte estabilizado ele é. 6000, 104, call you back, establish on the ILS runway 110. Remonta 4, passe de carga, puxa, vai te falar. Exato, chame táxi, 3259. Controle Salvador, é o Guardião 02. Estamos afastados 11.9 milhas de Salvador. Gostaria que fizesse um teste de transponder aqui. A altitude nós estamos aí pro controle? 1.100 pés. Grato. Litoral Norte, 500 pés. Afasta até quando, Litoral Norte? Umas 25 milhas, senhor, até o Litoral Norte, ok? Ok, está autorizada a decolagem e vai pousar no Litoral Norte aonde? Afirmativo, vou para a Praia do Forte, mais ao norte, ok? Chamarei no regresso. Ok, Yankee Oscar Oscar, então está autorizada a decolagem, o vento é 1,40 graus com uma dúzia de nós, QNH no 015, reporte fora do solo nessa frequência. Ok, fora do solo, Yankee Oscar Oscar. Reacione o transponder 0121, ok, o Yankee Oscar Oscar. 0121? Afirmo, 0121. Ok, acionado 0121. Se possível, ok, 0121, Yankee Oscar Oscar, mantendo a escuta da torre. American 90 is ready to copy clearance. Okay, stand by 1 minute, please. Estou a 5 milhas, senhor. Ok, gente, para prosseguir então na linha do litoral até a Praia do Forte, vai chamar o controle em 119.35, ok? 119.35, Yankee Oscar, grato. 2 Salvador, Chanel 63, 1, 2, ponto Salvador? Passando Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, prossiga. Decolou de Busca Vida, seu afastado agora 5 milhas e meia de Salvador pelo litoral norte, 500 pés. 0121. 4h50, direita via Índia, ponto de espera, torre 186, altímetro 1015, boa viagem, TAM 3304. Direita Índia, torre no 916, altímetro no 0915, TAM 3304. Fazemos um teste aí junto ao radar, devido a algum sistema de vocês aí estar inoperante, o filtro, então caso abaixe mil pés, pode ser que não pegue, só me autorizar a acender até o número de pés para fazermos esse teste? Não, eu tô sem filtro. Eu tenho aeronave na mesma altitude que a sua e o radar está pegando normalmente. Está captando informação normalmente. Inclusive, ele está me informando só o radar primário da sua aeronave, o código primário. Ah, você está pegando o código primário então? Não, o código não existe código primário. O radar primário ele só me informa a sua posição da aeronave, a posição da aeronave, mas nenhum tipo de informação. Ok, aqui nós fizemos todos os testes possíveis, mais dois ou três helicópteros também estão com o mesmo problema sem estar pegando o radar e foi feito voos em outras capitais e não teve problema. Mas de qualquer forma a gente vai continuar nossa busca aí para descobrir qual que é a grava. Azul 4299, chame Recife, 125, décima 1, alterne 13325. Recife 1251, 3325, Azul 4299, obrigado, bom dia. 311 established on the localized course, runway 10. Contact tower frequency 18.6, Genet 6311. Contact tower 186, 6311. Push or vortex? I'll give you a call in a minute for push. Salvador Tower, good morning, Oceanair 6311 on the last approach runway 10. Good morning, Oceanair 6311, stand by for landing clearance. There's a 10 Airbus lining up now, ready for takeoff. Roger, wait for landing clearance, Oceanair 6311. Oceanair 6312, decolou aos 14, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia, obrigado, 6312. Para retornar Salvador. É emissor 18.62, Guardião 02. 1986, grato, 02. 4, vento é 150 graus com uma dezena de nós, QNH 1015, livre decolagem da 10. 1015 iniciando, tá 3304, já 10. Salvador, bom dia, Chanel 6312, na PUCA 2000. Suba 350, da sua vigilância, 6312. É 392 para 350. Uso parte 4. Manterão setor norte, aguardando autorização para pouso no parte 4, guardião 02. Ocean 6311, clear to land runway 10, QNH 1015, the wind is 150 degrees with 12 knots. Clear for land, runway 10, Ocean 6311. O Guardião 02 está visual com a Avianca na curta final do ano 0? Visual com a Avianca na curta final do ano 0, Guardião 02. Ok, estou autorizado a aproximar para o pátio 4, a retaguarda aí do Avianca, o vento 160 graus com uma dezena de nós, QNH 1015. 015, retaguarda do Avianca, direto para o Grão, Guardião 02. Tá 3304, decolou os 16, controle 1935, bom voo, bom dia. Tá lá, 35, obrigado. Tá 3304, decolou a sua escuta, muito bom dia. 3304, bom dia, subiu 380, saída da gola, vigilante. 3304. 6311, on the ground at 17, vacate the runway by the right and call ground control 121 decimal 9 for taxi. Good day. Port to the right, and call 1219 for taxi, Ocean 6311. Isso autorizado, já está próximo a Guarajuba, o tráfego prossegue para Salvador, já? Negativo, está no mesmo rumo, indo para sentido Praia do Forte, é um Charlie 150. Ok, ficará atento ao mesmo, repórter quando o visual contato. Total 9911, está ciente da Juliette, pronto para copiar Fortaleza. Negativo, só instante de autorização, total 9911, Fortaleza 310. Ok, não se escuta. Quem chamou só? Ocean 6311, Alpha Detection. 6311 via Alpha, maintain position before Juliet. Getting Alpha taxi, and hold short Juliet, Ocean 6311. Mantenha no 1500 pés o Lupa Paiva, aguarde informação de tráfego. Ocean 6225, chame Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 alterne 125 45, sempre Recife, obrigado, bom dia. Bom dia. Zulu Papaeco informa o tráfego no rumo oposto, mantendo 1000 pés a 7.5 milhas à sua frente, um Charlie 150. Tento o tráfego do Zulu Papaeco. M3-1-2, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125-45. 2685-2545, Oxanel 6312. Bom dia. Bom dia. Gol no 888, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LF, reposto estabilizado. Para 2000, no 0 no 5, chamarei estabilizado. 888. Yankee Hotel, em Guarajuba, se autorizando para a gente, está em coordenação livre. Afirmativo, tráfego agora 1 milha à sua frente. Aqui está o visual, com ele, vamos manter separação, Yankee Hotel. Salvador, Hotel Oscar. 0995, Eco Tango Alfa no 355. Passageiros, 115. O restante conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantenha a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva esquerda, subida Momo, Albo, após Albo direto Foti, controle 11935, torre 18612, acione o código 5452. Sim, você copia 310 para Fortaleza, posição Foti, decolando a pista 10. Após Momo, Albo e direto Foti, na decolagem mantém até 2000 pés, a terceira milha, curvando à esquerda, com controle 1935, atua 18B, aciona 5452, ao total 9911. Gente, correto cotejamento, tivemos informações do FMC Recife em relação aí ao aeródromo de Fortaleza, que a decolagem só seria a partir das 1250, ok? 1250, ok, 7. Que hora certa, 1223? Aguarde, chame mais próximo para o checklist, né? estacionamento no 5891. Autorizado o FIT 3304. O FIT 3304. No instante tem um Airbus da TAC já acionado na parte 3, vai passar a sua cauda, impossibilitando de fazer o seu pushback. Quanto está acontecendo? Translado Guarulhos, nível de voo 360, via 1350, pista 10 da cola, mantendo a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição IDEV. Controle 11935, ator 1862. Vai acionar o código 545358, não vai ver? Autorizado 360, Guarulhos, Peruíbe 50, Dael, Leda, Pitec. 1935 ao controle, 2862-1453 ao transponder. Web 7581. E correto, só um instante vou te liberar para puxar. Temos um Airbus da TAM já acionado no parte 3 e um 57 da América também acionou aqui no portão 10. Só um instante, por gentileza. Já tá para condicionamento, ele vai acionar na posição, aguardando o push na sequência, quando autorizado, ok? Gente, acionando na posição, 589. Fala, TAM 3859 acionado, 121 a bordo, 4 horas, você alterna Campinas para o táxi. 015, ingresse nos corredores para o corredor Interlagos e reportar na rotatória. No ponto espera, tá 3859, bom trabalho. Solo total 99 no ano. Prossiga total. Só para esclarecimento da tripulação, o nosso estimado de calço fora aqui está para 1235. Nós entendemos que por solicitação do controle em Fortaleza, nós estamos sendo reautorizados para 1250, confirme. O calços foram 235, só a decolagem seria a partir dos 50. Aí se levar aí no total entre pushback e táxi até o ponto de espera, os 40 eu seria autorizado, em torno de mais 15 minutinhos aí para puxar. Positivo, compreendido, grato, vamos retardar. Ana. American 90, a prova táxi vai a May April, and then India on the hot short runway 10, Kota 118, decimal 6, Canadian 10. And 15. I need to know how many people do we have on board with the crew? We have 110 passengers and a crew of 9. The American 980. Okay, 119 on totally. Correct, 119 passengers, correct. Okay, have a nice trip, Canadian 1015. Touchdown, we got. Um objeto, mas escuta. 5757 americano passar a cauda, sentido ponto espera, livre puxar no 5, chame táxi. Pés da América tá livre, o F58. Ativo, reposto rotatório. Amará. 221. 5221 tá pronto, puxar acionar portão remota 13? Ainda não, mais uns 2 minutos. E solicito a pista 17 para saída. 17 para saída, tá aprovado. Chame pro táxi então, ou pro push, 5221. Chamará pro push, 221. E a 17 tá inteira, né? Não tem problema nenhum nela. Chamativo, 1520, tá total. 10.